Soado, chofá, conclama ao povo, desperta. Meditação, de chuva, continua em guarda e alerta. Como o céu é elevado ou profundo é a terra, o coração é insondável. Batalha entre luz e trevas, pondera os pontos, se esperta, escapa da ira, cobiça. Luxúria, lamúria, foge do mal à tua vista. Do Sinai, Adonai, deixa a Torá em forma de lista. Segue a risca, seu cetro é de ferro, seu trono é justiça. Escuta, obedece, pra que o mal não se acenda. Prepara o incenso pra ofertar a oferenda. Xerriná manifesta, contesta o mundo antissemita. Sou de revelado ao descendente sefaradita. Profecia não caduca, isso explica a restauração. A conduta dos tempos reflete a expectação da criação. Confesso, andei por vários lugares e o que tanto busquei só encontrei em teus altares. Fatos recentes confirmam antigas profecias. O povo em obediência aguarda a vinda do Mashiach. Oxiana, Maran, até chegado o grande dia. Virou-se a página de vários séculos, mas a verdade nunca perde o valor e conceito. Prepare a passagem em direitas veredas. Quem deu ouvido à mensagem, eu crédito aos ditos. Recito a velha verdade, o vindouro reino celeste é chegado. Encare o teste, adversário investe, chofar a clama em prece. Mesmo sem proferir palavras, exprime o clamor da alma. Lembra o retorno que buscamos ao romper de cada alva. Em memória bebemos o cálice da aliança. Em seu date Adon, internalizamos a herança e o legado deixado pelo filho de Elohim. Anunciado na Judeia, Samaria, até os confins. Aquele que era, aquele que é e virá. Abre rolo, quebra selo, expressão viva da Torá. Digno é o cordeiro, leão da tribo de Judá. Revemos nossos conceitos ao toque do shofar. Fatos recentes confirmam antigas profecias. O povo em obediência aguarda a vinda do Mashiach. Oxiana, Maran, até chegado o grande dia.